igreja, igreja, tu és a preferida de Jesus. Igreja, igreja, tu que pregas a mensagem lá da cruz. Igreja, igreja, falas e não cansas de falar. Vai proclamando ao mundo inteiro este amor verdadeiro, que Jesus é o Senhor. Vai proclamando ao mundo inteiro este amor verdadeiro, que Jesus é o Senhor. Igreja, tu és a filha que Deus mais amou. Igreja, igreja, tu és no mundo a mais perfeita flor. Igreja, igreja, um dia você vai subir. Não será mais humilhada, já foi preparada pra viver ali. Não serás mais humilhada, já foi preparada pra viver ali. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, Jesus, vem me buscar. Pertenço sua igreja querida, por quem deste a vida pra me resgatar. Eu pertenço sua igreja querida, por quem deste a vida pra me resgatar. Igreja, ergue a espada para o mundo ver. Igreja, igreja, mostra ao mundo que tu tens poder. Igreja, igreja, não deixe o inimigo te calar. Levanta no poder da graça que e a nuvem passa e você chega lá. Levanta no poder da graça, e a nuvem passa e você chega lá.